Tianix Podcast Conversas. Olá, ouvinte. Aqui é o Thiago de Macastro. Novamente, mais um episódio do novo projeto Tianix Podcast Conversas. E nesse, como vocês vão ver, nós conversamos com a Rafaela Cardoso, estudante de filosofia, estudiosa de Foucault. E vamos conversar sobre estranhamento perante Descartes falando sobre música. Vamos falar sobre o ser ou não ser filósofo, o conceito de filosofia, filosofia no Brasil. Inclusive, durante o episódio, eu comentei dos 4 volumes da História da Filosofia no Brasil, do Jorge Jaime. Porém, durante a gravação, o nome me fugiu, mas fica agora o nome certo. E as explicações sobre a carta de puxões de orelha infinito estão aí no post. Aproveite o episódio. Olá, estamos aqui novamente no Tianix Podcast. Eu sou o Thiago de Lima Castro. Estamos aqui nesse projeto novo, né, o Tianix Podcast Conversas, onde a gente traz temas para debater e gerar coisas novas, interessantes, na conversa com os convidados. Hoje quem está aqui comigo é a Rafaela. Pode se apresentar, Rafaela. Oi, gente, eu sou a Rafaela. Como vou explicar? Não sei. Eu não sei se é para passar látis, sei lá, qualquer coisa assim, mas eu estudo filosofia na PUC aqui do Paraná. Eu estou no último ano, eu estudo a filosofia do Foucault, para ser bem específica. O Thiago, eu acho que é legal falar isso. O Thiago, eu conheço ele, a gente interage muito no Twitter. A gente é ouvinte e amigo do Cristiano Machado, Teologia de Boteco, e agora do pessoal do Vira Casacas também. Eu acho que, não sei, tá bom, né? Não, isso aí. Você já gravou também o Teologia de Boteco, né? Já gravei. Já gravei sobre poder pastoral, que é bem legal, fica aí a dica para quem quiser ouvir. Sim. Não, logo você vai estar famosa nos podcasts. Bota a carta aqui. E, para começar a conversa, a gente vai debater um pouquinho sobre o Descartes, tanto na imagem que a gente tem no Descartes, e o estranhamento que a gente tem quando a gente descobre que ele escreveu sobre umas outras coisinhas aí. Mas antes disso, né, como vocês ouviram, a Rafaela da filosofia, queria te jogar a pergunta. Você gosta de usar o termo filósofo, assim, não, talvez? Como é que é para você isso? A questão de você usar a palavra filósofo ou não, ela é um pouco, eu acho um pouco complicada. Mas, por exemplo, se me chamarem de filósofo, eu já não recuso, mas eu procuro corrigir, assim. Porque quando você entra na universidade, você já se depara com esse tipo de questão. Sim. E tem a questão mais geral, né? Aquele não é um princípio, mas aquele critério mais específico, né? Que o filósofo é aquele que escreve uma tese sobre algo, escreve um texto sobre algo, e pessoas estudam esse texto desse autor. Então, eu não sou filósofo, eu sou estudante de filosofia. E aqui, né, bem específico para quem está dentro da universidade, mas também tem pessoas que estudam outras coisas dentro da universidade, mas leem filosofia. Então, também podem ser estudantes de filosofia. Então, eu acho que é bem geral, assim, bem... Eu me considero estudante, não me considero filósofa. Ah, entendi. Essa questão sempre é uma questão meio polêmica mesmo, né? Como você bem... Sim. Bem comentou. Teve um momento que eu gostei de usar a palavra no sentido de, quando está dando aula, virar para o aluno, olha, mas você pensa também, você também pode ser um filósofo. No sentido de aproximar, sabe? Aquela coisa de não parecer que os filósofos efetivamente são pessoas, sei lá, que vieram de outro planeta, sabe? Para tirar esse senso de afastamento que as pessoas têm, né? Mas eu acho que varia muito do contexto que você está também, porque é complicado mesmo usar esse termo. Às vezes o que eu fiz foi mais pensando nessa questão didática, de tentar aproximar a pessoa ela entender que é uma pessoa escrevendo, que ela pode ser questionada, tudo, para não ficar uma coisa e meio... desse pedestalzinho, né? Porque sempre que... Ah, e filósofo, sempre coloca nesse pedestal. Tanto que a gente pode pegar, pode ter como exemplo os filósofos mesmo que estão vivos, né? Seja fazendo palestras, dando cursos, sempre se colocando, né? E também sendo colocados nessa posição próximo das pessoas, não distante, porque é muito culto, intelectual. Eu acho que cada situação acaba exigindo que você se comporte de um jeito, né? Para ver o que é mais efetivo. É verdade, também tem essa questão. Eu queria, quando eu fiz essa pergunta para você, aproveitando também, você já teve experiência de dar aula de filosofia? Você tem dado? Como é que tem sido isso? Então, as aulas que eu dei foram mais relacionadas ao estágio, disciplina de estágio, e eu dei algumas aulas em cursinhos solidários, assim, mas nada sempre, que acontece sempre. Não, entendi. Tem uma pessoa que uma vez comentou, mulher assim também, que ela gostava de usar o termo filósofa. Eu achei interessante, porque como quando vai começar a falar muito da tradição, tem muito nome de homem, para as meninas se sentirem representadas pela pessoa que está ali, pelo menos. Ah, isso é legal, eu acho interessante nesse ponto de vista. Ela comentou isso, eu fiquei pensando, caramba, é verdade, porque principalmente para adolescente e mesmo para adulto, ela comentou, ela fez um comentário interessante que quando passou a usar mais o termo, as mulheres se sentiam mais tranquilas para discutir, principalmente até em trabalhos solidários, assim, ou de pessoas adultas com mais idade, muito simples até, mas com interesse em estudar, mas quando vê aquela figura que só tem homem, não sei o quê, não se identifica, começa a criar um espaço. Aí quando ela passou a usar o termo, dava essa aproximação e aproveitava para dar as cutucadas, né? Assim, Que engraçado, né? Sociedade machista é complicado, né? Porque você precisa impor um termo que às vezes nem você não gosta muito para poder se fazer ouvir no meio, ou poder falar e as pessoas prestarem atenção em você naquele espaço. Eu acho, é bem complexo, mas se funciona como forma de escape para isso, por enquanto, pelo menos, eu acho válido. É sempre válido, né? É aquela coisa, né? Cada situação. É que você coloca cada situação uma coisa, né? Não tem muito jeito de não ser assim na vida, no dia a dia, né? Sim. Não tem como. E também eu queria que você comentasse como que é a imagem clássica que tem assim do Descartes, a maneira como você recebeu isso, seja no curso de filosofia, conversando com outras pessoas, qual que é a imagem assim que a gente cria dele? O Descartes, a primeira vez que eu vi Descartes foi na aula de matemática. Agora tem essa pesquisa horrível que saiu da Folha de São Paulo, a gente comentou em algum dos grupos, Nossa. o pessoal falando que o ensino de filosofia e sociologia diminui o plano cartesiano, a gente estuda, acho que, sétima, oitava série. Filosofia entra a partir do ensino médio, então, no primeiro ano. Mas aí fica assim aberta a crítica, né? Mas quando o Descartes, ele é sempre, pelo menos no meu no, na forma que os professores adaptaram o plano de ensino, pelo menos a gente sempre vê ele primeiro nessas disciplinas mais metodológicas, de pesquisa, de metodologia de ensino e etc. Por causa do método de conhecimento, né, do método dele. Mas o Descartes, basicamente, ele está dentro do racionalismo, né? Sim. Então, ele é uma figura muito importante, assim como Kant e assim como socráticos, ele tá num ponto importante da história da filosofia, assim. Eu gosto muito dos, particularmente, assim, falando, das meditações. Eu acho que acho que é um texto muito bonito, e Descartes, em vista, quando você estuda a maioria dos filósofos ao longo da história da filosofia, né? Pelo menos dependendo da universidade que você cursasse, tem as disciplinas de história da filosofia de acordo com o período. Às vezes nas universidades federais não é tão cronologicamente. Mas conforme você vai lendo, se você ler um tempo depois, ou se você só pensa nisso, você vai ver que Descartes, ele é muito simples. Às vezes, no final, a leitura de Descartes, pelo menos dos textos mais conhecidos, é uma leitura simples e é gostoso de ler, é divertido. As meditações eu acho divertido. Mas o Discurso do Método também, ele é um texto bem legal, que é um texto super famoso, o pessoal de todas as áreas do conhecimento conhece. Porque é um método de se fazer ciência, né? Mais conhecido que se tem. Mas eu gosto muito, assim, tem um pouco de distanciamento, porque aquela coisa, ai, Descartes é tão ultrapassado, todo mundo já estudou Descartes, mas tem aquela coisa que, sabe, ah, eu gosto dele tanto, tem aquela coisa mais pessoal, assim. Eu acho mais ou menos isso, minha relação com ele. Não, mas é engraçado que essa eu dei uma pausa aqui que eu tô tentando parar de usar o termo engraçado, porque às vezes eu uso uns contextos meio terríveis. A Aline do Olhares Podcast me chamou, tem chamado a atenção de várias pessoas sobre isso, né? Lembranças, Aline aí. É curioso que essa coisa do texto do Descartes chama muita atenção, porque sei lá, você pega para ler o Kant, meu Deus. Sim, não, depende, né? Se você está falando da crítica da razão pura. Se Isso. você pegar o que é esclarecimento, é um texto delicioso de ler, Não é. fluído, é pequeno e tranquilo. A crítica da razão pura é bem complexo mesmo. É, não, é que eu, primeiro eu estava pensando na crítica da razão pura mesmo. Você vai pegar tem alguns filósofos ou então você vai ler Hegel quando não está Meu muito Deus. bem acordado. Schopenhauer, não entende Schopenhauer, né? nada, né? O estilo do texto, falando não sobre as ideias, mas o estilo do texto complica. O Descartes tem essa coisa, você vai lendo ali, quando vê, você lê o texto todo, né? É interessante Sim, essa. é bem tranquilo, é bem fluido, né? É bem sossegado, assim, de ler até. Tanto que quando você me mandou a proposta, eu fiquei muito surpresa, porque eu nunca. Os anexos que eu li do compêndio é difícil, é um texto complexo, você tem que ler mais de uma vez para conseguir entender bem o que ele está falando. E acima de tudo, é Descartes escrevendo sobre música, assim, nunca nem tinha me ocorrido sobre isso. Essa questão eu acho muito interessante. Eu cheguei nessa coisa do Descartes sobre música, foi meio sem querer. Sério? Eu estava na graduação, chega a terrível época do TCC. Você está vivendo ela agora, né? Eu acho, né? Horrível. É terrível. E eu tinha vontade de fazer alguma coisa sobre estética e talvez sobre música, porque eu já trabalhava com. Já trabalhava com isso, né? Aí eu tinha uma curiosidade de trabalhar sobre isso. Fui falar com o professor no primeiro momento, ele não deu muita. Muita bola, nossa. Tá bom, ok. Aí eu fiz, lembro que eu fiz um pro... que tinha que fazer um projeto de TCC e depois o projeto era encaminhado para. Era um outro professor que analisava, assim. Um professor ficava para analisar todos os projetos e encaminhava para os outros, né? E esse professor de estética, ele era professor de epistemologia também, de filosofia da ciência. O João Regis, que é um cara maluco pra caramba, assim, no melhor sentido da palavra, não é? Não, ele é doido mesmo. Ele mora meio que numa chácara. Ele mexe com arte, mora numa chácara. Deve ser problema de epistemólogo, porque eu tive um professor de epistemologia também, que era bem louco. De lógica também. É uma coisa bem da área mesmo. Grande Cleverson Barros Leite. Ele tem um texto bem conhecido chamado Aprender Lógica. Não é bom, é um texto bem didático. Esse eu acho que eu não conheço, vou dar uma olhada depois. Fica a dica aos nossos ouvintes. Obrigado. E Aí eu propus escrever sobre a meditação, as meditações metafísicas, porque é o texto que agradava. E pessoalmente, eu tinha uma questão, naquele momento, eu tinha uma certa questão interna sobre o aparecimento da modernidade, e Descartes acaba sendo um dos meios de estudar isso, né? É verdade. Mais Aí, próximos, né? tá bem ali na gênese da coisa. Aí, ele viu o meu projeto e falou para mim: olha, o seu projeto até que dá para fazer. E assim, quando ele fala até que dá, você sabe que. Vai ter que reformular tudo, né? Basicamente. Aí ele virou para mim: só que é o seguinte, o Descartes tem um texto sobre música que quase ninguém fala sobre. O Ah, que texto legal. não está nem em português, você vai ter que se virar para ler ou em francês ou espanhol. Aí você se vira para isso. Mas se você tiver a fim de um desafio, aí eu falei: ah, vamos aí, né? E foi Aí assim você que foi. aí que eu fiz o TCC. Depois acabei o mestrado saiu depois. Tinha pensado em outro tema, acabei voltando para o Descartes mesmo. Até porque ele foi um texto que foi um pouco influente na história da música, porque um Cara, eu não sabia. Antes de você me falar, não tinha nem ideia da existência desse texto. Verdade, sim. Na verdade, eu posso ter ouvido em algum lugar, em alguma aula, mas tipo, nem prestado atenção, sabe? Mas é muito massa, eu acho bem legal. Essa importância dele para nas outras áreas, né? é porque teve um cara que pegou o texto dele. Primeiro que ele faz uma quebra com a ruptura, com a tradição, né, ali, que para a história da música era importante. E tem um tratado que mudou a maneira de ver a música, que é um livro que é o Tratado de Harmonia do Rameau, que é um compositor que brigou pra caramba com o Rousseau também. Eita. Os dois escreveram na enciclopédia, os dois ficavam brigando porque eles tinham visões opostas da música, principalmente o Rousseau. Enciclopédia deve ter dado um problema para escrever, né? Muita gente junto. Não, é muita gente, né? E ele se apoiou muito em cima do Descartes para escrever esse tratado. Só que esse tratado inaugura a maneira que a gente vê música até hoje. Nossa. Quando a pessoa tá tocando violão assim na rua e você vê aquelas posições que tem as cifras, né? Tudo, esse conceito de acorde aparece nesse tratado e é inspirado numa das proposições que o Descartes escreveu. Só que ele foi deixado. Tem até o Alquier, que é um comentador famoso, né, do Descartes, assim, ele chegou a falar, quando ele foi fazer uma revisão das obras completas, ele chegou a pensar em tirar, porque esse texto é meio desnecessário de música, né? Então ele é muito. Olha a desconsideração com a música, né? Então esse texto foi muito deixado. Até quando estava fazendo a dissertação, procurando. O texto, tipo, foi publicado depois que ele morreu, porque foi um texto que ele tinha 20 e poucos anos, escreveu, dizem aí que escreveu em 2 meses, eu não acredito muito nisso, mas para um amigo dele. Eu acho muito bizarro falar que ele conheceu o cara e do nada inventou um texto inteiro para entregar em um mês, para se mostrar, sabe? Eu acho um pouquinho de. Eu também acho. Eu acho que tem um pouquinho de viagem, né, aí, né? Bom, Né? Sempre tem. mas Boa notícia, sempre tem. sempre tem, né? Aí o texto foi publicado postumamente e na época chamou atenção, até o, sei lá, o Newton pensou em escrever sobre música depois que leu esse texto, sabe? Fez um certo. Nossa. Até É porque. um texto super importante, né? Mas depois foi esquecido. O primeiro cara no século XX era o engenheiro que estava vendo lá na biblioteca da França. Pô, Descartes tem um texto de música e lança o primeiro artigo no século XX. Todo esse tempo eu consegui achar o nome do cara, para você ver como é esquecido, porque você procura assim: quem escreveu sobre Descartes? Tipo, todo mundo, menos, né? Menos a pessoa que é mais óbvia, né? Tipo, todo mundo. Aí você vai. E o texto sobre música foi largado mesmo, né? E ele tem uma coisa que eu acho muito curioso: ele tem esse estilo difícil porque é um Descartes mais jovem, né? Ele ainda não. Talvez o pessoal apontando que o texto estava muito difícil de entender, ele resolveu mudar o jeito de escrita, né? Ah, mas... daí partiu para os textos que a gente conhece mais, talvez seja por isso, olha só. É, talvez seja. E que eu acho muito interessante, porque assim, o método cartesiano de, já começa uma experimentação ali, mesmo ele aparecendo anos depois, né? Porque esse texto é de 1618. O discurso do método é 1637, né? Então, é até uma das curiosidades que eu fiz umas anotações depois que eu li, foi justamente essa. Eu achei o texto muito parecido. A forma como ele coloca, as regras como ele coloca, são muito parecidas com as regras do método, assim. Então eu achei muito interessante, mas eu não sabia dessa questão das datas. Então, eu acho que talvez, a grosso modo, assim, mas bem sutilmente, a gente pode tentar afirmar que esse texto é quase como se fosse um ensaio para o que vem depois, né? Sim, e isso é uma coisa que, pegando outras pessoas que já analisaram, uma coisa que fica bem claro, né? Se comparar com a obra dele toda, você vê que teve o Regras para a Direção do Espírito ali no meio, né? Uhum. Mas você vê que ele já estava ensaiando. E ele até fala do método que, no discurso da Meditações Metafísicas, que desde que ele saiu do colégio, ele pensava sobre a verdade, né? Sim, é maravilhoso esse trecho, eu acho maravilhoso. Tem essa questão. E uma coisa que eu acho muito curioso é a ênfase que ele dá na questão dos afetos nesse texto sobre música. Sim, gente, é impressionante isso. Parece que a gente está lendo Spinoza ali. É curioso. Eu acho muito curioso isso. Eu achei muito interessante. E, cara, porque até para a gente ter uma visão mais racionalista, a gente deixa um pouquinho a obra As Paixões da Alma de lado, na formação, na graduação, né? Sim, é verdade. É um texto que raramente se lê mesmo. E eu acho muito curioso, porque tem um trecho ali que ele fala o seguinte, olha, falando sobre uma temática musical, né? Ah, eu gostaria de aprofundar, mas agora não tem condições. Eu precisaria conhecer melhor os movimentos da alma para entender como que a música movimenta as paixões. Sim, aí, nossa, esse trecho eu achei muito curioso. E é curioso porque... Eu não sei se você pensa assim, claro que você está estudando essa questão, mas eu achei curioso que é quase um contraponto com o que ele fala depois, né? Porque depois ele é inteiramente racional, método, organização, tudo isso, e aqui ele está falando sobre, genuinamente sobre paixão. Tudo bem que pode ser paixão no sentido mais racional da coisa, mas só de aparecer paixão e afeto... Já é uma nova porta que se abre, né? Não, é verdade. E ainda mais que a gente pensa assim, o que ele produziu depois? Pesquisa sobre a alma, né? O discurso do método, as meditações. E o livro póstumo é sobre as paixões. Praticamente ele meio que anuncia o que vai escrever no futuro, conscientes ou inconscientes, sei lá, né? Eu acho muito maluco pensar isso, caramba, né? Eu confesso que eu fiquei viajando. Pô, se ele não morresse de pneumonia na Suécia lá, o que será que viria, né? Será que ele voltaria pra música? Até uma coisa que eu tô... Tá pensando em dar uma pesquisada nisso. É. E tem um negócio que é muito doido, que eu acho, que são as cartas dele, porque ele sempre falou de música, assim, nas cartas, né? Aham. Uhum. E um dos caras que ele conversa, que é o Mersenne, o Mahan Mersenne, que era tipo um padre meio matemático, meio filósofo, meio Nessa cientista. Época, todo mundo era filósofo, matemático e cientista, né? Só a Folha de São Paulo que acha que as coisas são... são separadas, que não tem nada a ver uma com a outra. Não, é tipo... E esse Mersenne é louco porque ele conversava com todo mundo da época, assim, ele achava um sujeito interessante e começava a trocar cartas, né? Sim. O Mersenne que apresentou o Descartes ao pai do Pascal, por exemplo. Que é um negócio. Nossa! E ele conversava com compositores, com muita gente do meio musical, né? E tem uma carta que é mais ou menos de 1630, porque que o Descartes volta a discutir sobre afetos. Porque no compêndio tem um lado mais racionalista mesmo, que até foi importante para a música, porque a música antes era vista como uma atividade bem muito mais intuitiva. Teve um sujeito que chegou a escrever que o músico, o cara que toca assim, que canta, né, é uma besta humana, porque não precisa Nossa, pensar, sabe? gente, que duro. Era esse nível. Então, numa certa forma, trazer uma racionalidade da música também era o clima da época, assim, tem uma importância por isso, né? Mas tem uma carta que ele está falando com esse, ele, olha, eu estou achando que não dá para explicar racionalmente os efeitos da música. Por E que a será? continuação é linda, porque ele fala assim, talvez seja uma questão de memória. Da primeira vez que você ouviu aquela dança, você estava num momento feliz. Aí, quando você escuta, aquele afeto vem novamente. Olha Aí só. ele começa a descrever outras situações em que o afeto não viria, porque as pessoas podem ouvir uma música e não ter reação emocional nenhuma. Mas aí você fala, tipo, eu tô lendo Spinoza, que nem você falou, eu tô lendo Descartes aqui. Sim, e é curioso, sabe o quê? Que ao mesmo tempo que a gente enxerga muito, é o Descartes, a gente enxerga muito Spinoza, dá um salto, parece que a gente está lendo sobre psicanálise, né? É muito maluco isso. Eu acho que é muito legal porque é característico do próprio Descartes, que conversa com todas as áreas do conhecimento. Aqui ele está conversando com a música, mas ele era filósofo e era matemático também, então criou teorias na matemática, teorias dentro da filosofia, e sei lá, talvez, e ensaios. É claro, isso aqui são afirmações muito, muito longínquas, assim. Não vou matar a gente porque está afirmando isso aqui, mas sei lá, que sejam ensaios para o que seria a psicanálise depois é muito legal. Eu acho extremamente incrível essa questão, não é uma facilidade, mas essa possibilidade que a filosofia tem de transitar por várias áreas do conhecimento é sensacional. Não, isso é uma coisa muito interessante. E antes da gente entrar nisso, né? Esse papo é bacana. Tem uma outra coisa, eu não sei se no material que eu passei para você, eu acho que esse eu não passei. Normalmente a gente tem uma visão de que o pensamento, do pensamento cartesiano, que ele separa muito teoria e prática, né? Pelo menos, e realmente, em alguns textos isso aparece, isso realmente aparece, né? Um pouco. Dá para fazer essa leitura. Só que é curioso que o texto dele, ele faz um elogio ao músico prático, porque na época você tinha uma questão assim, você tem um músico que compõe, que analisa as coisas, né? É um sabichão que sabe tudo, é um fodão, né? Para usar um termo mais Termo prático, jovem. né? E desculpa, o que que você falou, amigo? Um termo jovem. Isso, né? Para usar um termo jovem, assim, né? E tem um cara que toca que não. Que, no, que o cara só toca, reproduz. Você tinha esse preconceito muito grande, no que, de uma certa forma, é uma certa raiz do preconceito daquelas coisas. Ah, música popular, música erudita, né? Ah, sim, aham. Você tem essas Que no coisas. caso seria o músico prático, tá mais para o músico popular, e esse, Isso. no caso, compositor ou músico que tem uma que trabalha mais relacionado à teorização, seria o O músico erudito, erudita, né? né? Erudita, O erudita seria. clássico. Sim, Mas o que é interessante, na época, tinha um lado porque os tratados musicais citavam uma quantidade de autores, você tinha que entender um pouquinho do Aristóteles, um pouquinho de não sei quem, sabe? Fazer uma misturada era complicado. Mas ele tem uma hora que é muito interessante, que ele está falando do procedimento que é as cadências musicais. Que ele fala assim: olha, se você quiser ver uma lista tabelada, bonitinha, falando do meu jeito aqui, você vai ler tal livro, tal autor que ele faz tudo isso. Contudo, se você colocar, se você mostrar isso a partir de princípios racionais e tudo, o músico prático, com sua experiência, vai deduzir todas as formas possíveis e aquelas que ainda não conhecemos ainda. Ou seja, ele deu uma boa... Ele não puxou tapete, mas ele deu um bom choque, uma boa chacoalhada no, nos músicos eruditos, né? Dizendo que vocês podem ler as teorias que vocês quiserem, mas o músico prático vai entender muito mais rápido e compreender até coisas além do que tem nessas tabelas, né? Ele tá... Porque ele tem aquela coisa que ele vai manter, aquela ideia da razão, do bom senso ser a coisa mais bem distribuída do mundo, né? Uhum. Tadinho, eu acho que ele, nesse sentido, ele é um pouco ingênuo, né? Talvez eu gostaria de ainda acreditar nisso, né? Mas... Não consigo, Thiago, tá difícil, viu? É tipo, a gente tem saudade da época que isso era factível, né, assim, dá uma saudadezinha mesmo, mas é interessante que ele fala, quer dizer, o problema não é nos músicos práticos, o problema é que a teoria é exposta de uma maneira tão maluca, que é óbvio que fica acessível a poucos, mas se você coloca em princípios racionais, todo mundo vai deduzir. E também tem uma questão, se a gente for pensar no sentido político, pode ser que os músicos eruditos tenham percebido isso. Eu não sei aonde que eu li, onde que eu vi sobre isso. Eu acho que foi o próprio... Ele foi lendo Foucault. Algum texto que eu estava lendo, ele fala que tem muito isso de entender as elites, as classes dominantes como sendo burras, né? Mas, na verdade, elas são inteligentes. Então, até onde... Que esses músicos eruditos sabiam que transformando em escalas racionais, em formas racionais, que os músicos populares, digamos assim, iam compreender muito mais fácil e além disso. Então, será que não foi um mecanismo, ou uma técnica, ou uma maneira dos músicos eruditos manterem esse conhecimento ali só para eles? Eu acho que é um bom questionamento se fazer assim. Não, dá para pensar mesmo sobre essa forma. E na época, você tem um contexto que quem controlava os músicos, na prática, eram os seus mecenas. Uhum. Porque você não tinha... O músico já era um grande fudido naquela época, né? Isso não... É uma coisa histórica, né? Porque, assim, ou você fazia música para as igrejas e a música era muito vigiada, tem uma questão de vigilância da música que era grande, afinal... Todo mundo, as pessoas iam lá para ouvir música. Se o cara começa a fazer coisas muito diferentes, etc. e tal, né? Pode perder público, no mínimo, né? Sim. Dá para pensar em aspectos mais perigosos ainda, né? Nas igrejas protestantes não era também muito diferente, até porque a primeira coisa que o Lutero fez foi fazer regras sobre música. Eita! Já me decepcionei muito com o Lutero, sabe? Então, tá ok saber mais essa informação. Teve algumas coisas até interessantes, porque os músicos não ligavam muito para se a música era compreensível, assim, os músicos católicos eram meio Tom Zés, assim, né, e ele queria fazer uma coisa mais, ficava viajando, se eu pôr metade do coro de um lado, outra metade do outro, no lugar de pôr na frente, se eu cantar... Eles eram mais criativos, né? E a música tinha uma questão de... Eles não estavam muito importando se o texto era compreensível ou não. O Lutero falou, gente, vamos com calma, o pessoal tem que ir conseguir até cantar junto. Né? Sim, tinha uma... de certa forma, criando essas coisas que a gente conhecido como os cânticos ou canções comunidade, né, dentro das igrejas. Isso, que toda a igreja canta, etc. Isso. Só que isso gerava... O Lutero, assim, nessa parte, até bacana a maneira como ele colocava a questão, né? Mas o. Mas eu concordo com os antepassados do Tom Zé aí, concordo. Eu gosto muito do Tom Zé, gente, meu Deus. Ele não coloca como uma forma de ter que vigiar, é mais uma preposição. A questão do Lutero era a possibilidade de haver diálogo até ali. É uma questão de participação também, né? Isso. Era bem isso. Só que é claro que outras pessoas, outros seguidores do Lutero, não pensavam bem assim necessariamente, né? Sempre tem a galera fora da curva, sempre. É, no, às vezes era uma coisa mais de controle que se colocava em cima. Você vê as cartas dos músicos da época, de um dos caras que se correspondia com o Mercedes, você tem as cartas que é o Monteverdi, né? Sim, Monteverdi tem umas óperas lindas, gente do Tem céu. mesmo. E assim, as cartas, você nunca viu tanto adjetivo intercalado na sua vida, né? Tipo assim, Eu não li mesmo. ai meu Deus, meu boníssimo, excelentíssimo, magnânimo, Tudo uma coisa grandiosa, né? Sempre impondo uma grandiosidade. mas olha a sacada, tipo, meu consagrado, nobre tal, né? Eu sei que tamanha bondade de vossa alma, jamais esqueceria deste humilde e pobre servo, né? Meu Deus. Mas alguém, não, pois não acredito que alguém como o senhor faria isso, não pagou meu salário nos últimos 4 meses. Se for olhar. Exatamente, mas você vê o clima que tinha na época. Essa ideia de que o músico não pensa dava uma má, porque o compositor também era um músico prático, assim, né? Dentro daquele contexto, não tinha essa diferença tanto entre música popular, música erudita, né? É uma base do preconceito, mas. Então você vê que quando Descartes vai e fala que não, os princípios teóricos, ele está dando racionalidade para todos os músicos também, né? Está quase fazendo um serviço um trabalho de trazer mais às claras, né? É como se fosse chamar mais considera falar assim para as pessoas, considerem mais os músicos, etc. Eu lembro que eu comentei isso no evento. Teve gente que olhou para mim e falou: caramba, eu não conseguia ver o Descartes desse jeito, né? Quando eu. Né? É quase uma coisa política, sabe? Se você for pensar um pouco mais, é quase todo um posicionamento político, que em Descartes é raro a gente ver. Claro Não que, é. assim, se for pensar num aspecto mais geral, só o fato dele propor o método de duvidar da verdade, etc., já é uma coisa política, né? A filosofia em si é política, se a gente for pensar. Não. Mas é um sentido mais prático, um sentido de política mais prática, que é muito legal pensar desse ponto de vista pelo Descartes, né? Não, é bem interessante. Mas e tem um outro motivo que também fez esse, mudando um pouquinho assim a conversa, né? Ai, e só para comentar os ouvintes, né? Antes da gente começar a gravação, a Rafaela ganhou uma carta especial aqui, né? Que a Meu carta Deus, não sei. de puxão de poder dar puxões de Ah, orelhas sim, gratuitas, né? verdade, verdade. Sem precisar de aviso. Não, mas isso eu ia fazer assim que você me desse carta. Isso é do feitio da minha personalidade. Não, é só para. Fica aí para quem está ouvindo, né? Porque a gente que nasceu homem, né? Assim, e ficou cis e tal, né? Ficou cisgênero, a gente tem umas certas manias de mansplaining, mansinterrupting. Então, com situações, se ocorrer aqui no meio, por favor, puxa a orelha, tá? Pode deixar, deixa Tá certo. comigo. Bom, e se você também se incomodou por alguma coisa nesse aspecto, pode pôr nos comentários também, viu? Fica. É, por favor, gente, às vezes eu não percebo também. Às vezes acontece, eu também não percebo. Exatamente. Até porque a gente está meio que numa conversa, né? Aí as coisas É. escapam tudo. A percepção Sim. de. a percepção de quem ouviu o programa pronto às vezes é outra, né? Bom, sei é, lá. É verdade, é verdade. Bom, mas uma coisa que queria comentar, que uma das coisas que ele, que esse texto também fica um pouco difícil, que ele tem um vocabulário, a parte que eu coloquei no anexo na dissertação, eu não coloquei muito a teoria sobre composição musical, essa parte eu não traduzi até porque não ia ter no condições tempo. De... É. Não era também muito objetivo ficar traduzindo o texto, que traduzir bem feito o texto é um trabalho complicado. Sim, é enorme. Né? E muita gente se afastou na área da filosofia porque ele tem muito termo específico da música. Ah, é, é. Isso sempre, às vezes, é um problema mesmo, né? E tem termos muito específicos, e não da música em geral, mas da teoria musical daquela época ainda, né? Tipo, não é nem da teoria musical em geral. E é um problema que, às vezes, tem impressão que o Rafaela, como que você teve... Vai ficar mais fácil da gente chegar aí. Como que foi, por exemplo, as suas aulas de estética na faculdade, assim? Que é uma área que acaba tendo que dialogar um pouquinho com a história da arte, né? Além do próprio texto filosófico. Como que você sentiu essas aulas, assim? Essa questão de... ter que debater a filosofia contra a área. Como que você sentiu isso? Eu achei super legal, assim, porque eu sempre gostei muito de coisas relacionadas com arte, assim, cinema, pintura, música e etc. Eu gostei muito. Nossa, foi muito legal as aulas de estética. A gente trabalhou muito, muito filme. A gente gravou como se fosse um podcast com atividade de uma das atividades da disciplina. A gente fez análise de Mayakovsky, análise das artes na época da União Soviética. Então, eu achei muito legal. Para mim, poderia ter mais que um semestre só, podia ser 2 semestres de aula de estética. Foi bem legal. A gente trabalhou mais, o professor escolheu por trabalhar mais estética dentro da questão, o que seria estética, ou. E também um flerte ali com o que seria arte, numa cronologia da história da filosofia. Então, a gente viu Platão no sentido mais de mimese, a gente viu Aristóteles, a gente viu Hegel, antes a gente viu outros autores, nossa, a gente viu muita gente, assim. Eu acho que chegou à escola de Frankfurt, mas não muito. Entendi. Mas foi bem legal, assim, eu gostei bastante. Ah, muito legal. Porque eu lembro que, em geral, tem gente que gosta muito, mas tem gente que meio que odeia ter que, durante o curso, ver sobre outras coisas além de filosofia, né? Ah, eu acho bem legal, Não assim, dá, não sei. dependendo do com que a filosofia vai conversar, eu acho super incrível. E você sabe, eu fiz essa pergunta, por exemplo, sabe que o CNPq só colocou a estética como uma área da filosofia, assim, né? Quer dizer, o CNPq é aquele órgão que meio que coordena a pesquisa no Brasil, isso falando. Conselho Nacional de Pesquisa, se não me engano. Isso. Para quem tá ouvindo, talvez, não sei se saiba ou não, sabe, desculpa aí, mas Sim. as subáreas, as áreas gerais, os cursos e as subáreas são meio que definidas na prática pelo CNPq. E quando ocorrem pesquisas fora, fica meio difícil de colocar no sistema do CNPq, tudo. A estética só aparece no CNPq mais ou menos depois de 2010. Gente, sério? Sim, ele Eu não. não sei, é porque particularmente a estética é uma questão muito presente, pelo menos do que eu conheço, né? Dentro da filosofia, é uma questão muito presente, é uma sub-área extremamente importante. Por mais que não seja estudado por tanta gente como deveria, é super importante. Mas exatamente por ter pouca gente, a minha orientadora até fala assim, que se a filosofia for uma grande família, a estética é a família pobre, né? Nossa, nesse sentido, a filosofia política tinha que ser a parte rica, né? Que na verdade é pobre também. né? Tipo, e que se dentro da família, do grupo ali, estética, o da estética musical consegue ser a ovelha negra ainda, né? Mas, né? É verdade. Ela brinca, mas o Rodrigo Duarte ficou muito... Ele tem até associação à Associação Brasileira de Estética. Ele brigou por muitos anos para conseguir que a estética fosse aceita pelo CNPq, porque muita gente da área da filosofia considerava que é uma área morta, assim. Nossa, não, gente. Teve pareceristas. Já mais hoje em dia, aí, nessa era de digital e um monte de tecnologia, agora tem ciborgue, um monte de coisa, tem que fazer análise estética de tudo. Tem que ter mais, tem pouca análise estética. Não, é verdade. E para dar uma noção, para dar um reconhecimento histórico, a gente só não teve, a estética no Brasil só não acabou de vez, porque a Nilce da Silveira, ela brigou pra caramba, ela tinha grupos... maravilhosa. Ela tinha vários grupos, ela tinha grupos para estudar especificamente estética. Imagina, pô, você participar de grupo de estudo com a Nilce da Silveira sobre estética, né? Nossa, que sonho, né? É um negócio... Ela criou a... Vamos fazer uma adendo bem feminista aqui. E, com perdão da palavra, essa mulher foi foda, gente. Ela fez as lutas antimanicomiais, teve questão de discutir estética, trouxe a arte como tratamento para os doentes. Então, maravilhosa, assim, só uma salva de palmas. Não, ela é incrível. Depois que a arteterapia virou moda lá fora, né? Curiosamente, depois ela mandou umas cartas para o Jung, para os professores dela. Assim, né? Aí virou moda, né? Tal. E ela que criou a ABRE, a Associação Brasileira de Estética, que foi criado, quem criou foi a Nilce da Silveira. Nossa, que massa, eu não sabia disso, não. Eu só soube disso que eu fui no penúltimo congresso que teve da ABRE, teve uma reunião ali, aí eles contaram, só que depois que ela faleceu, como o Rodrigo Duarte era a pessoa que mais estava produzindo nessa área, principalmente, ele estuda muito Adorno, Escola de Frankfurt, né? Uhum. E, então ele transferiu a ABRE para Minas Gerais, que é onde ele dá aula, né? Porque... Ninguém, meio que ninguém queria ele acabou subindo. Ele queria subir, né? É, não tinha como ele ficar indo para o Rio de Janeiro para manter o grupo lá, né? Sim. Fica, e foi para a UFMG e tudo. Mas você vê, aí tem essa briga de anos da Nilce, outra coisa que ela brigou, né? Mulher incrível mesmo. Mas só para mais ou menos pelos idos de 2010, que ele conseguiu realmente o CNPq, não, agora tem o campo estética dentro da área da filosofia. Que massa. Eu lembro que quando ele comentou isso na reunião, eu fiquei com uma cara assim, tipo... Como assim, né? Primeiro choque, a Nilce da Silveira tinha grupos de pesquisa sobre isso. Hã? Segundo choque, então, o CNPq só aceitou pelos idos de 2010. Tipo... Eu acho legal ainda comentar, dentro dessa questão da estética, da filosofia da arte, como a estética, por mais que seja pouco estudada dentro da filosofia, ela tem um papel muito importante, porque lendo, estudando um pouco para gravar esse podcast, eu lembrei de algumas coisas, assim. Por exemplo, uma fala em relação... foge um pouquinho, assim, do tema, mas eu acho que... Eu não sei se eu posso fazer a citação, mas eu acho que caberia bem legal. Que fala à vontade. Fala à vontade. Que é uma citação do Frege, que é um cara que é como se fosse um dos pais da filosofia da linguagem, que é o outro lado da filosofia. A gente está falando, sim, de filosofia analítica aqui, filosofia que é mais próxima da matemática mesmo, da lógica, num texto chamado sobre a justificação científica de uma conceitografia. Ele diz assim, ó, os sons mantêm, especialmente com a vida afetiva, uma relação mais íntima que as figuras e as cores, e a voz humana, em sua flexibilidade limitada, é capaz de responder mesmo às mais finas composições e modulações de sentimentos. Eu acho que casa muito com o que a gente havia falado do Descartes e talvez pregue coloque novas perspectivas, né, dentro de tudo isso. Então, a gente vê o Frege, aqui já no século XX, falando sobre essa questão do som. A gente vê os textos do Nietzsche falando sobre estética. Tem dentro as brigas com o Wagner, que era compositor super famoso. A gente vê também, mais próximo da contemporaneidade, a Escola de Frankfurt, que ali é talvez uma das nossas maiores referências dentro da estética hoje em dia. A gente vê o Benjamin estudando cinema, estudando outras coisas, o Adorno falando sobre a arte como sendo, e que a arte tem que ser revolucionária. Então, eu acho extremamente importante, assim, se a gente for parar para pensar, a grande maioria dos filósofos sempre teve uma questão com a questão do belo, a questão da arte. Então, eu acho que é fundamental dentro da história da filosofia a questão da estética. Não, concordo plenamente. Qual que é o nome do texto mesmo, do Frege? É sobre a justificação científica de uma conceitografia. Certo. É um texto bem curto. Eu li ele na disciplina de linguagem, só que ele é bem curto, assim. Eu não tenho o número da página, infelizmente. Não, fica tranquila. Não, mas repetindo, para quem ouviu, pô, porque a citação que você trouxe é fantástica, assim, já fiquei com vontade de ler o texto. Né? Repita a citação? Ah, desculpa, não entendi agora. Você quer que eu repita a citação? Não, precisa. Não, era, beleza, mais assim, era mais só para o texto, né? Era o texto, porque o seu ouvinte, que nem eu, ficou curioso poder caçar. Sim, caçar na internet. E tem o John Cage também, que vocês estéticos sabem muito melhor que eu, mas converso bastante com a filosofia. Sim. O 433, cara, se você for parar para pensar, é super filosófico. Traz um outro ponto de vista sobre muita coisa. Não, e desses autores que você citou, não queria te interromper, mas... Não, imagino. Sabe que o Nietzsche, ele chegou a compor alguma coisa? Você acha pela internet as composições do Nietzsche? Uhum. Ele não era... Eu tinha ouvido falar sobre. Se o ouvinte procurar Nietzsche, música, você acha algumas gravações que ele fez. O Rousseau, uhum, ele era músico antes de ter sido filósofo? Tem essa questão prática também, né, dos filósofos. Eu não tinha pensado nisso, mas tem essa questão prática. A maioria dos filósofos está envolvido com música também. No sentido prático, né? Sim. E ele, inclusive, ele chegou a estrear algumas composições, tudo, que depois que ele começou a escrever, ele parou de compor. Uhum. Mas ele... E ele não tinha tanto nome como compositor também, né? Então... Que dó. Mas o Rousseau... O Nietzsche era mais marromeno, assim. Mas o Rousseau é bacana, as composições que ele fez. E tem uns textos... Tem uns textos franceses, então os textos traduzidos em português de outros lugares. Muito legal é sobre filosofia da música. Eu tenho alguns amigos que estudam música na Federal aqui do Paraná. E eu fui atrás, assim. Eu estava ouvindo muito Verdi. Teve um tempo que eu ouvi muito Verdi. Ouvi muito John Cage. John Cage não, Joe Dolan. Ouvi muitos compositores de ópera. Daí eu fui atrás e ver o que tem sobre filosofia da música. Fiquei surpreendida, assim, que são questões incríveis. Uma parada que você não consegue, assim, que você pensa, cara, como é que a pessoa conseguiu pensar isso? Não, tem umas coisas que são incríveis. Tem até um livro sobre isso. A minha orientadora não gosta muito que eu faça propaganda dos livros dela, né? Mas... normal dos orientadores. Mas assim, ela tem um livro, Introdução à Filosofia da Música e Estética Musical. Legal. É uma das poucas coisas em português introdutórias sobre o tema. Uhum. Assim, né? A autora, a professora, a doutora Lia Tomás. Tinha que ser mulher para escrever coisas diferentes também, né? Mas... Graças a Deus. Só assim mesmo. Mas... E daqueles outros que você citou, o Adorno, ele quase foi músico profissional. Sério? Ele era compositor. Gente, não sabia disso. Ele era compositor, né? E ele estudou com Alban Berg, que era aluno do Schoenberg, tá ali a segunda escola de Viena. Não é à toa que ele escreveu um livro sobre Alban Berg, que ele fala mal do Stravinsky, que ele elogia o Schoenberg. Ele teve aula com os caras mesmo. E tem até tem um conhecido, o Igor Baggio, que ele fez um trabalho sobre o Adorno como compositor. Nossa, que da... Nossa, que legal. Porque ele compunha mesmo. Dizem por aí, né? Os biógrafos nunca gravam isso nas biografias escritas, mas conversando eles soltam umas histórias, né? Que ele inclusive curtia tocar uns tanguinhos para a esposa em casa. Né? E até dizem que até ele tocava uns jazz para a esposa em casa, mesmo tendo escrito os polêmicos textos sobre o jazz. Né? Isso aí eu acho que. E é aquela coisa que você vê no texto, que, nossa, o cara odeia jazz, mas talvez, nem é isso, talvez. O Adorno, na verdade, eu li pouco o Adorno, então não dá nem para falar muito. Esse até é um tema para um dia conversar com mais calma, né? Só queria jogar uma, né, sobre... Na minha opinião, o problema dele com o jazz naquele texto é sobre o discurso que os americanos levavam para a Alemanha sobre o jazz, e não com o jazz mesmo, né? Mas isso é uma outra... Não. Olha, americano com discurso é um problema grande. Não vamos nem entrar nesse mérito. Eu falei, isso é pauta para um... É pauta para outro programa, exato. Eu acho que tem que existir... Fica aqui a sugestão de pauta para o pessoal que faz podcast... Para o Thiago, para outro pessoal, se o outro pessoal estiver ouvindo, cara, falar sobre a distorção que os americanos fazem de filosofia, de teorias, assim. Eles são muito malucos, gente. Não sei onde que eles enxergam os negócios que não tem. Aqui eu estou falando em relação a Foucault e neoliberalismo, os americanos tendo uma leitura de que Foucault virou neoliberal no fim da vida. Não existe isso. Isso aqui ficou complicado. Eu não sei se você quer falar sobre isso, mas eu tenho duas coisas que eu queria apontar. Aqui puxando mais geral, falando de filosofia, da importância, porque a gente já viu, né? Se a gente fizer um apanhado do que a gente falou, que a filosofia é importante, porque as questões sobre estética e sobre arte nascem na filosofia, né? E Descartes, a figura de Descartes também é importante, e dos outros autores que a gente falou. Mas eu acho muito legal as ideias que o Bertrand Russell coloca sobre o valor da filosofia e também o Michel de Montaigne, que é um cara incrível, assim. Os ensaios, além de colocar um novo método de escrita, que são os ensaios, Montaigne escreveu um texto muito legal, porque é um texto que fala sobre várias coisas, mas uma frase... principal, e também é o subtítulo dessa parte dos ensaios, é que aprender a filosofar é aprender a morrer. Eu acho isso muito bonito. Não sei você, Thiago, eu acho muito lindo, assim. Também é importante, porque é justamente isso, né, a filosofia. Na verdade, eu estava fazendo o coraçãozinho quando você citou Montaigne, né? Eu acho que... fica aí esse ensaio é lindo mesmo, essa parte de aprender a morrer. Nossa, é uma leitura fantástica. É uma leitura fantástica. E é bem isso, cara, porque geralmente quando a gente fala isso, as pessoas entendem o sentido negativo da morte, né? Mas é um sentido positivo, é morte de dogmas, morte de ideias, sei lá, muito fechadas. Morte de um velho você, nascimento de uma outra pessoa que vê outras perspectivas, que é empático, que percebe as lutas cotidianas das outras pessoas. Eu acho bem importante. E o Russell, num texto chamado Valor da Filosofia, você acha na internet, bem facinho, ele fala, bem em resumo, assim, ele fala que o importante da filosofia não está em responder as perguntas, mas sim em levantar as questões, em primeiro lugar. Em sempre deixar, manter as questões vivas e, a partir delas, ter novas questões e estar nessa continuidade, e manter uma continuidade dentro desse questionamento. Eu acho que é bem importante também. Legal. Né? E sobre essa questão dos filósofos que transitam sobre várias áreas, dentro da música, dentro das ciências, etc., para mim é muito tranquilo falar sobre isso, porque eu estudo Michel Foucault, né, gente? Foucault andou em tudo que é lugar aí das ciências humanas, então, também das ciências médicas e outros lugares, então é bem tranquilo conversar sobre esse tema. Sim. O que o Foucault não dialogou sobre, né? Sobre estética, sobre arte, você não vê muito, é que ele faz análise do Las Meninas, que é o quadro do Velázquez no As Palavras e as Coisas, mas ele não faz uma análise especificamente sobre estética na obra dele, você vê bem pouco, assim, tem uns diálogos com Descartes, que ele pincela uma coisinha sobre arte ou outra, mas nada muito profundo, sabia? Tem aquela conversa que ele tem com Pierre Boulez, né? Eu não sei, essa conversa eu não tenho, não li, assim. Mas pode ser que seja sobre arte, não sei. É, o Pierre Boulez, ele foi um músico, ele foi um continuador da música serial, ele radicalizou a escola da música serial francesa. Ah, que legal. E ele era, além de compositor, ele regiu de tudo, música contemporânea, ele tem uma ação, e eles têm uma conversa, onde eles apontam... É uma entrevista, não é? É. É que aquelas entrevistas do Foucault, né? Sim, que estão nos ditos escritos. E é legal que você falou, ele fez música serial, o Foucault estudou sobre série uma porção de tempo, assim. E ele... É, sobre série essa parte eu não conhecia, não, sobre o conceito de série, de... É que assim, só dá uma explicada que talvez no primeiro momento a pessoa imaginou o Foucault maratonando a Netflix, né? Não, não que talvez não fizesse gente, isso, não. Né? Só pra deixar muito... Seria legal, seria engraçado, mas é um conceito de série, assim, de algo que continua, que tem uma continuidade. Na verdade, para o Foucault, a série um acontecimento, por exemplo, é um rompimento numa série histórica. É dentro dessa ideia, assim, não tem nada a ver com a Netflix. Apesar que eu fiquei imaginando aqui como seria Foucault e Deleuze assistindo Sense8. Gente, seria louco. Não. Eu acho que Black Mirror seria mais doido ainda, sabia? Imagina ele assistindo Black Mirror. Seria maluco. Nossa, se você aí gosta de fazer vídeos assim, imagine, faça esse vídeo que a gente descreveu e coloque coloque na internet em algum por canto. Favor. Quero por favor. Seria muito engraçado. Nossa, imagina. E dessa questão que eu comentei da estética, é interessante que também percebi, porque eu fiz a dissertação num curso de música, né? Por causa da musicologia, até porque aqui na cidade de São Paulo ia ser um pouquinho mais difícil de desenvolver isso nos cursos de filosofia mesmo, tem pouca gente que trabalha essas relações, né, pelo menos por aqui, sim, assim, sim. Né? E o que é interessante, porque eu tive algumas oportunidades durante o estágio de dar aula de estética musical. Putz, estágio é complicado. Substituir a aula da sua orientadora é... É pesado, né? É pesado. Isso não é durante a sua dissertação, né? Não, isso durante o mestrado. Tem um estágio obrigatório. Durante o mestrado, sim. Tem é complicado, esse... pesado. É, tipo, logo a orientadora, assim, né? Tipo... Mas... Foi, mas... foi com a cara e com a coragem você foi. É, tem que ir, né? Desafio é sempre bom, né? É que eu sou meio cara de pau, né? Então... tem que ser um pouco, eu acho. Faz parte. É. Na verdade, eu não sei. Provavelmente eu não contei aqui, né? Mas... Conta aí a história, pô. Essa história, depois eu volto pro tema que ia falar. Na verdade, eu passei sem querer no mestrado. Foi um negócio... Eu fiz as provas achando que eu não ia passar. Verdade, porque, assim, quando eu acabei a graduação em filosofia, eu pensei, quero desenvolver esse tema de estética musical, tudo. Comecei a procurar pessoas, né? Mandar e-mail para lá, para cá, começo a pesquisar, né? Falei, vou entrar aqui na região, na grande São Paulo, que não tem como eu ir morar em outro lugar, né? Situação impossível. Financeiramente, não tem como, né? Tá bom. Aí eu falei, caramba, mas o que eu estudo? O que eu estudo para fazer a prova de mestrado? Aí eu pensei, ah, quer saber? Eu vou fazer um projeto, tentar fazer um projeto não tão ruim, para ninguém me achar. Não ficar mal falado, né? Assim, né? Não ficar com o nome sujo, mas vou lá fazer a prova, fazer entrevista, tudo para ver como é que é. Aí depois eu me preparo direito, aí eu fui e passei. Então não era meu plano passar. Mas aí você passou, você faz, né? Fazer o quê, né? Então, tipo, foi engraçado, porque na entrevista foi até assim, ela virou assim, olha, mas vendo aqui o currículo, você precisa aprender tal coisa. Eu falei, não, realmente. Ele falou, não posso. Por mais, até eu comentei, a regra pede para a gente entregar o um projeto de pesquisa, mas eu não posso afirmar que eu sei pesquisar, né? Eu sei que tem, preciso aprender uma Sim, série de até coisas, porque mas. é um projeto, né? No É, sentido. falou. Aí eu fui bem sincero, realmente eu preciso aprender isso, aprender tais coisas, melhorar isso, né? No final, essa cara de pau de fazer entrevista, achando que você não vai passar, foi o melhor, né? Foi muito bom. Então, É até bom porque que eu. evita expectativas, isso é muito importante. Aí, quando falou o negócio do estágio, dos dias que ela pediu para dar aula no local, eu falei, ah, você começa a suar frio quando escuta, né? Dá risada de nervoso, como o pessoal diz hoje, né? Mas você fala, ah, vamos lá ver como é que é, né? Na pior das hipóteses, só vai ser uma aula ruim, né? Tipo. Mas foi interessante que, de um ponto, eu percebi assim, às vezes, uma certa resistência para algumas pessoas da arte de filosofia, e da área da música, as pessoas também tinham resistência à estética musical por achar que era filosófico demais para a música. Então foi Sempre uma. tem, né? Os dois lados têm uma resistênciazinha. E nessa situação, que é uma questão que é interessante, que a gente vê como que a imagem da filosofia. Para muitas pessoas, até no meio acadêmico em geral, não necessariamente no meio acadêmico da filosofia, mas ela tem a sensação dessa questão de parecer algo que é sempre inquestionável, que é uma tradição que não muda, que são pessoas que só ficam conversando entre si, né? Você já sentiu essa percepção por parte de outras pessoas? Se sim, como é que foi isso para você? Ou como é que é, né? Porque. Eu não sei te dizer, na verdade, assim. Essas pessoas sempre me falam, como são pessoas que eu não conheço, ou que sejam pessoas que eu conheço, que eu falo que estudo filosofia, elas sempre, primeiro que elas falam é que, ah, é difícil, às vezes, ah, não consigo ler filosofia porque o texto é incompreensível, etc. Ok, é super compreensível esse tipo de fala, Sim, assim. com certeza. Mas que é fechar, eu não sei. Pode ser que sim, eu não tenha percebido. Mas sempre tem, né? Eu acho que é um pouco uma ideia fixa na cabeça das pessoas de que a filosofia é fechada no seu próprio mundo. Ao invés de você pensar, as pessoas entenderem, compreenderem que a filosofia não é sobre nada. Filosofia é sobre o que você quiser pensar. A partir do momento que você está pensando algo. Assim, falando bem geral, bem fora dos critérios, os Sim, filósofos sim. mais ortodoxos me matariam agora, mas a partir que você pensa no momento, ai, mas por que a cor verde existe? Por que que a árvore é verde? Por que esverdeja a árvore? Esverdeia, na verdade. Já é uma questão filosófica. E as pessoas. É porque também. E tem toda uma questão da criação, né? E de como os conhecimentos Sim. foram sendo taxados, colocados cada um dentro da sua caixinha. As pessoas não conseguem entender que a filosofia é sobre o que você quiser pensar. A filosofia tem que ser sobre uma coisa específica, mas não é. Não é verdade. Eu comentei porque dá essa, às vezes dá essa percepção de algumas pessoas assim, porque Sim. também tem a questão que a filosofia, para sobreviver, ela precisou se isolar no Brasil também, de uma certa maneira, né? Sim, o Brasil é complicado, né? Porque todo mundo, não sei se você já teve esse tipo de discussão, mas eu já tive, assim. Sim. Pelo menos de debate em conjunto com colegas, né? A questão de uma filosofia genuína, inédita, feita no Brasil, é complicado. A gente tem muito comentador famoso. Mariliana Chauí, comentadora de Spinoza, de filosofia política. o Vladimir Safatli, como Comentadores de Marx, Escola de Frankfurt, Hegel, etc. Mas de filosofia inédita, a gente tem poucas coisas ainda. Um exemplo que eu acho que são muito válidos é o Vladimir Safatli, não. O Eduardo Viveiros de Castro, com a Epistemologia Ameríndia, que é incrível. Isso da a questão de uma filosofia indígena, especificamente, que é um trabalho assim, sensacional. Fica a dica aqui, o Metafísicas Canibais, que é um livro dele, ou artigos, se vocês quiserem dar uma olhada na internet. Aí, Diga. desculpa interromper, é que Não, eu queria perder imagina. o timing de uma piadinha sem graça, tipo, ele não é meu parente, tá? Então, temos o mesmo sobrenome, mas ele não, que eu saiba, ele não é um parente direto. É Se fosse, verdade, seria né? interessante. Você é de Castro também, é É, verdade. eu só queria fazer essa piadinha, mas o cara, ele é foda mesmo, não tem o que falar. Ele é incrível, meu Deus. Tem também o Paulo Arantes, que é mais próximo da filosofia política do Marx ali, mas também é um super expoente da filosofia no Brasil. E tem mais gente, só que eu não lembro, eu só vou lembrar desses dois É, por tem. momento. Eu acho que dá para considerar o Bento Prado Júnior. Isso, a palavra da Estrada Júnior, verdade, esqueci. Tem o, não é, é que tem o Caio Prado Júnior, que ele tem uma leitura do marxismo bem nacional, né? A gente tem que fazer o capitalismo, de uma certa forma, dar certo no Brasil para daí poder fazer revolução depois. Ele tinha uma. Uma ideia mais ou menos como isso? É, ele tinha. Que esse é o Caio Prado Júnior, né? Que tinha. Sim. Mas tem o Bento Prado Júnior Bento também. Prado é mais próximo do aceleracionismo, das ideias do Spinoza ali, né? Ele trabalha muito Bergson também. Bergson também, verdade, Bergson, verdade. mas ele tem alguns ensaios sobre loucura e filosofia que eu acho muito interessante, porque ele trabalha a ideia de. É que o Bento Prado Júnior é assim, ele pega um comentador para falar o que ele quer, né? Ele não comenta. Ele Até é o um Bergson. filósofo, literalmente. Mas ele tem uma noção de que a loucura tá imp... que a razão só é razão se ela tiver impregnada de loucura. Ele tem alguns ensaios sobre isso que. Legal. É um pouco deleuziano isso, né? É que ele vai para um caminho meio maluco. Sei lá, ele compara o Wittgenstein ao Descartes para falar disso, sabe? Gente do céu. Tem um, Loucura. tem umas coisas dele que são muito interessantes. E sabe que tem uma coleção, tem uma série que é assim, História da Filosofia no Brasil. Não sei se você já viu, do Jorge. Não, acho que não vi. Cara, ninguém viu isso daí. Eu cheguei. Não tô brincando assim. Que foi uma série que fizeram o seguinte: eles pegaram todo mundo que produziu alguma coisa de filosofia, né? Eu esqueci agora o nome do autor. Mas é uma série em quatro volumes que tem. Ele vai até os anos 70, mais ou menos, que é quando ele publicou os livros. Só que ele pega todo mundo que ele fala assim: eu não vou entrar numa discussão o que que é original, o que não é, e começa a fazer uma discussão lá do Brasil colônia até hoje, né? E tem gente que levantou questões que você fala, não se formou um pensamento, mas as questões que eles abriram estão abertas ainda à reflexão. Caramba, legal. O que é Você começa. importante, né? E é muito interessante. Eu descobri esses livros assim. Eu queria fazer um trabalho sobre. Tem um filósofo brasileiro que é pouquíssimo conhecido, que é o José Herculano Pires. Não conheço. Ele é uma figura meio polêmica, mas basicamente o que que ele fez? Ele era espírita e tentou. Não, tem o existencialismo sartreano, né? E o Sartre fala que existia o existencialismo católico do Gabriel Marcel, um existencialismo protestante, ele cita um outro autor que agora me fugiu a cabeça, né? Então, Herculano Pires fala: ah, vou fazer um existencialismo espírita, então. Meu Só que ele faz isso em 64, em 66, mais ou menos. Você fala: cara, o Sartre está produzindo vivo. Por mais que, independente se a resposta dele, não vou entrar aqui no mérito sobre a obra dele, né? Deus. Sim. Mas ele tentou fazer uma coisa babaluquinha. Nova, né? Mas é, ele uma tem, coisa ele tem... nova. E na época, eu fiz um trabalho sobre ele durante a graduação, porque eu me meti a fazer também, né? Tive uns certos problemas por isso, mas prefiro não tocar no assunto. Mas, aí eu comecei atrás e verifiquei. Em São Paulo tinha um cara que era o Washington Vita, Luiz Washington Vita, mas o nome dele, que ele pegou assim: ah, o pessoal da filosofia em São Paulo está debatendo hoje? E pega o nome de cada cara, fala um pouquinho deles e coloca trechos das obras. E depois teve esse outro historiador que pensou: vou fazer isso com o Brasil. E se fazer isso não só com São Paulo nos anos 60, fazer isso com o Brasil Brasil desde todo. colônia. E Legal. tem coisas ali que você fala: olha, realmente não é original, mas a pergunta que está feita, por exemplo, tem um livro que é O que é o Abolicionismo? Que ele levanta algumas questões que você fala: pô, dá para produzir filosofia brasileira a partir daí. Pode até Ah, que ignorar legal. tudo que. Não é o Joaquim Nabuco, é um dos abolicionistas que escreveu. Me fugiu completamente o nome agora, né? Mas é um texto muito fácil de digitar. O que é abolicionismo, você acha? Que ele fala o seguinte: que ele começa com a pergunta: é só dar o status de livres para os ex-escravos que fizemos o abolicionismo? Ou é necessário integrá-los à sociedade brasileira? O que Ah, que que é, afinal, legal. esse abolicionismo? Aí você fala, cara, é uma pergunta que está aberta ainda, né? Sim, Porque ele é achava verdade. que a Lei Áurea, desculpa te interromper, Não, não. que a Lei Áurea não tinha o que o abolicionismo estava para ser feito no Brasil. Aí você fala, pô, não dá para produzir filosofia em cima disso ainda hoje? Sim, oh, dá pra caramba. É. Abolicionismo é um tema muito em voga, né, hoje. Não, bastante, bastante em voga. Aí você começa. Aí eu estava dando uma. Eu não li, porque são quatro livros enormes assim, né? Sim. Mas você vê, pô, tem coisas interessantes. E quando que isso diminuiu? Na verdade, se a gente pensar que em 60 tinha um cara, o que que o pessoal da filosofia em São Paulo está discutindo? Pega o nome de todo mundo, pega até o nome do Herculano Pires, você fala, caramba, o cara tentando misturar espiritismo com existencialismo. Que esse cara fumou, né? Tipo, assim. Mas ele pegar os nomes de todo mundo que conversava, que propunha alguma coisa, ele até fala se é original ou não, se é bom ou não, não é essa questão. Vamos ver o que está se discutindo hoje, né? E tentar mostrar, e tentar fazer um livro numa linguagem mais fácil, para as pessoas terem acesso ao número de nomes maiores. Era um momento interessante, só que depois da ditadura, o que que acontece? Muita gente foi jogada lá para fora, né? Muita gente foi exilada. Ocorreu quase em São Paulo, o curso da USP quase acabou. Eles pegaram um monte de aluno recém-formado para dar aula na USP, por exemplo. Eu ouvi alguma coisa sobre essa história aí. Faz muito tempo, mas eu ouvi. Só para quem está ouvindo assim. Durante a ditadura teve realmente esse fato. Por exemplo, a USP em São Paulo, ela ficava no centrão da cidade. Era no centrão mesmo, rua a Avenida Maria Paula. Aí eles construíram a USP longe. Para quem mora em São Paulo, não sabe como é difícil ir para a USP, independente de onde você mora em São Paulo, a não ser que você mora ali do lado do Butantã, né? E ela Já foi fui lá, é difícil mesmo. construída para quê? Um dos objetivos do plano arquitetônico é, se o exército, a polícia cercar o local, as pessoas não têm por onde sair. E tais vielas têm mais acesso. Ela foi planificada para isso. Nossa, pensado, Principalmente né? para punir os alunos de filosofia, porque tinha, A sei lá, estudo. Petelete fica ali, Imagina, no Centrão tendo aula de. Os caras saíram de aula sobre trotskismo e ia conversar sobre isso no bar, né? Então, você afasta a UFMG, o projeto arquitetônico da UFMG também está inserido nisso. Eu não sei, eu acho que a Federal do Paraná, se eu não me engano, parece que o projeto arquitetônico também visava isso, né? Não sei dizer assim, o campus de filosofia ele é extremamente aberto, assim, não tem portão, não tem nada. É fácil da polícia cercar, mas se teve esse projeto arquitetônico, não sei te dizer. Bom, eu já ouvi uma coisa assim, que todas as federais que apareceram nessa época foram trocadas de lugar pensando em ser um local fácil de cercar, principalmente, né? E o que que aconteceu? Os filósofos não podiam produzir mais nada, porque a maioria, muito tiveram que sair do Brasil para não ser pego, né, pelo DOPS e tal. Teve aquele exílio. E você está no curso de filosofia, você vai questionar o próprio Brasil em si naquele momento? Não tem como, né? Não dá, né? Então, de uma Nem certa. para falar de temas muito polêmicos também não dava. Não, não dá. Eu não sei como Foucault veio do Brasil nessa época. Eu acho. Doido, né? Ele participou da missa em homenagem ao Vladimir Herzog, assim. O Herzog foi Sim. assassinado, ele estava aqui no Brasil dando conferência. Eu não sei nem como que ele conseguiu ficar. Isso daí é importante pensar. Bem que, assim, não sei se você chegou a ver sobre isso, que o DOPS considerava ele liberal, né? O Cora é liberal pro DOPS, só que não. É que também tem aquela coisa, já que o gringo tá aqui, ele não pode falar. Se a gente subir com ele, como é que fica, né? Também tem essa questão, é verdade. Porque parece que ele foi num sanatório também, né? Tem um livro que aquele sanatório. O livro da Dan, O Holocausto Brasileiro, da Daniela Arbex, ela até comenta das ações do Foucault nos sanatórios aqui no Brasil. Eu não sabia sobre isso. Que ele foi nos sanatórios, eu não sabia. No documentário, acho que não tem, mas no livro ela cita as referências também para Ah, que legal. Vamos dar uma olhada aí. comentar. Até parece que tipo, ele veio para cá, foi dar um seminário e. Olha, vamos lá. Como que. Eu quero que vocês me contem como é que é os sanatórios aqui no Brasil, que ele ia falar daquela temática dele, né? Do poder psiquiátrico, tudo, né? História da loucura, e ele meio que inverteu. Não, vocês vão me contar e vamos ver como é que é essa situação aqui, né, Pode tal. ser que tenha alguma coisa também nos. Tem um livro novo do Roberto Machado sobre ele e sobre essas vindas dele para o Brasil. Pode ser que seja interessante também dar uma olhada lá. Ah, Eu não bom. lembro o nome do livro, acho que é Imagens de Foucault, uma coisa assim. Outro coração, estava fazendo coraçãozinho também, porque o Roberto Machado é outro cara que é fantástico, assim, também, brasileiro tal. E nisso, bom, apesar que até o Sartre apareceu aqui, né, em 64, né, que é um negócio. É, eu não gosto muito de Sartre, mas beleza. Importante ter vindo para o Brasil também. Daí que é louco que ele chegou no Brasil. Tem um vídeo você acha no YouTube, tipo, ele passou da Bahia, né? Tudo. Aí chegam os repórteres, o que que o senhor apoia a Revolução Cubana? Ele sim, apoia sim. É o tradutor. Eu falo, meu, a Globo tava transmitindo esse negócio ao Ele vivo, vai né? morrer, coitado. Como é que ele não morreu, né? É sorte ser gringo, né? Porque senão. Não, já era, Senão com já certeza. era, né? Mas então, teve. Nesse contexto, a filosofia acabou se isolando um pouquinho os cursos, tanto porque foi tirado do ensino médio, né? Um dos atos de 64 foi a retirada da filosofia do ensino médio que tinha na época. Aí, quer dizer, você está na academia para formar novos professores para esse curso ou para os cursos de direito, né? E num contexto político no que não se pode falar nada. O filósofo acabou sendo forçado, de uma certa maneira, a ficar muito na dele, a ter uma linguagem mais técnica, né? É toda uma questão, né, dentro disso. É. Toda uma transformação também que também ajuda a ter essa visão mais negativa, mais dura, mais ranzinza da filosofia que a gente tem hoje. Não, não é verdade. Até eu tenho impressão, até que se você concorda, como que você pensa a questão, assim, né? Eu acho que hoje, nesse momento complicado, né? Afinal, filosofia faz mal para aluno de matemática, né? Apesar de 90, sei lá, 70% dos filósofos terem mexido com matemática, né? Mas eu acho que a gente está no momento de. de cada vez mais dialogar mesmo, não ter um nome famoso dando curso na TV Cultura, também não, aí não adianta. Já mas... mais próximos das pessoas, das realidades, eu concordo. Assim. Dependendo do diálogo, tem gente que a gente não dialoga, não dá para dialogar, simples assim. Mas eu concordo com essa ideia, assim, eu acho que tem que, na medida do possível, tendo os parâmetros mínimos ali, eu acho que tem que ser dialogado, sim, acho bem importante. Até tem uma matéria que saiu na Folha esses dias, no sentido positivo, né? Ou no Estadão, eu não lembro onde foi, falando que a filosofia virou pop, trazendo o gancho do Merli também, que é aquela série, eu não sei se é espanhola, acho que é espanhola, da Netflix, que é sobre um professor de filosofia e ele, cada aula, é um seriado que tem, tipo, meia hora assim, de duração, cada episódio. Cada episódio é um tema diferente, então, tipo, os primeiros tem sobre Sócrates, Platão, os peripatéticos, mas acho que foi até a terceira temporada, não sei se acabou, mas tem Hegel, tem Sartre, tem Marx, tem até filosofia contemporânea, assim, é bem legal. Muita gente assiste Netflix, muitos professores também, eu acho, que estão indicando agora. E, de certa forma, há um esforço dos professores, sim, em geral, em tornar a filosofia mais pop, mais próxima dos jovens também. Sim. Eu acho que é importante. Nisso, uma coisa que eu acho que os podcasts podem ajudar até mais, tem aquele pessoal do Filosofia Pop, que tem esse podcast, tem podcasts, né? Também, tem os podcasts, tem esse trabalho super importante. Tem o pessoal do Gizcast, que tem feito especificamente sobre filosofia também, né? Ah, desculpa, pessoal, se eu esqueci alguém. Então, o pessoal do Polimorfia Podcast aborda um pouco isso. Teologia de Boteco. Teologia de Boteco. Sempre falo sobre filosofia. O nome teologia tem ficado difícil dos temas. Né? Não, sempre assim. O Cristiano sempre me explicou uma vez. É sempre assim. Por mais que fuja um pouquinho, sempre tem que ter um viés teológico ali. Por exemplo, eu falei de poder pastoral, que é um tema de estudo do Foucault. Está dentro da filosofia, mas está dentro da teologia ali. Sempre amarrado uma coisa a outra, importantíssimo. Tu tava falando também só pra encher as paciências do Cristiano, se ele ouvir. Não faça isso, Cristiano é uma pessoa linda. Não, eu sei, é por isso que encher as paciências dele é legal. Inclusive tem episódio com ele já, provavelmente gravado? Quando esse episódio sair, já vai ter saído um episódio que foi gravado com o Cristiano também. Olha só, que chique! Olha. Tem o meu para sair do Teologia também, tem mais um. Que gravei, não sei quando vai sair, mas está para sair aí. Ah, legal. Então eu acho que esse tipo de ação é necessário fazer, porque até pelo seguinte... Se ninguém, infelizmente, muita gente chegou a... Caramba, eu não gosto de falar sobre isso, mas... Tá. Muita gente ficava curioso no começo da internet sobre filosofia e chegou num certo sujeito aí que eu não quero comentar o nome. Ah, não vou falar disso, não. Então, acho que se as pessoas que estudam filosofia, não usarem seu Twitter, suas redes sociais, de vez em quando, como você também faz, acho bacana, você sempre coloca alguma coisa sobre filosofia no seu Twitter, né? Esse tipo de coisa é importante. Além de conversar com as pessoas, assim, pelo menos que a gente vê nos grupos, isso aí, né? Básicos, né? É sempre importante, eu também acho. Na verdade, é essencial, né? E é impossível a gente não falar sobre. É impossível, não dá, gente. Às vezes até tento, mas às vezes não dá. Eu sei que muitos tem que dos ter amigos. Eu acho que muita gente que tem amigo de pessoas da área da filosofia ficou um pouco de raiva. Ah, você quer falar disso de novo, né? A maioria já acostumou, assim. Uma hora vou falar de Foucault, não adianta. Tem jeito. É normal. Você vai falar de Descartes, de filosofia de Não, uma hora você só. Uma hora você solta alguma coisa, Não tem como, né? não tem como, mas eu acho que esse tipo de diálogo é bem importante, até porque a gente vê que, mesmo nas ciências humanas, tem pessoas que têm. Claro, é uma coisa você não gostar de ler sobre o tema por um assunto pessoal, isso é um viés que todo mundo tem, temas que você curte, tem temas que você não curte, mas às vezes você vê que. Na área das ciências exatas, tem muita gente que acha que filosofia não serve para nada. Isso não servir para nada é um elogio, na verdade, né? Mas utilidade é um negócio, às vezes, complicado de. É a culpa do utilitarismo, isso daí. Isso daí, o House lá, a culpa dele, essa parada de utilitarismo. Não tem que ser nada utilitário, não. Né, muita gente tem essa concepção, e é curioso que às vezes dentro das ciências humanas as pessoas também às vezes falam, ah, mas vocês não conversam com as outras ciências humanas? Não, conversamos sim, pô. Como às vezes, talvez até por esse histórico, a maneira como os cursos de filosofia foram obrigados a funcionar, né? Porque não tem jeito, teve a ditadura militar, o curso é proibido, não pode falar disso, não pode falar aquilo. As pessoas têm sendo até um tanto obrigadas a ter uma linguagem mais técnica para poder discutir certos assuntos complicados sem ser perturbado por censor, né? Talvez tenha, mas eu acho que a gente precisa sempre fazer o possível, com seriedade, claro, né? Com o rigor que é necessário, mas, né? Transformar. Sendo sempre acessível, né, a todo mundo. Deixa eu me corrigir. Eu falei o House, mas é o John Stuart Mill, que é o culpado do ditadismo. Sim, vou. Ah, o House tem lá a sua culpa também, né? Porque. Mas aí outra conversa. Bom, acho que Outro eu não tema, tenho. né? Cara, eu não tenho ideia de quanto tempo a gente já tá gravando aqui, mas eu acho que. Já faz uma hora, com certeza. Eu acho que já faz mais de uma hora, né? A conversa tá boa, mas eu acho que o ouvinte chega uma hora que Ele cansa, tá? Chega. Acabou. Não tô conseguindo distrair mais nada. Normal, acontece. Então, A gente não né? pode ficar se alongando muito. Não, Então, assim, primeiramente, eu queria agradecer a sua presença. Imagina, um prazer participar. Achei super legal. Um tema que foge um pouco dá um pouquinho de medo, porque é uma área que eu não, uma parte que eu não estudo, mas é bem legal, transitar por essas outras áreas, conhecer esse texto do Descartes, conhecer tua pesquisa também. Eu acho que é bem importante, assim, acrescenta muito. Não, e eu fiquei bastante feliz mesmo quando você aceitou o convite. Afinal, meu Ai, que podcast é um massa. podcast Rio, né? Tem umas 20 pessoas aí que escuta, né? Não é, mas eu acho importante essas oportunidades de diálogo, de compartilhar. Você coloca sempre umas coisas bacanas nas redes sociais ali, né? Então, pô, fico muito agradecido mesmo. E assim, você Imagina, eu que quer. agradeço. E agora fica aí o seu espaço, se você quiser. Qual que é o seu Twitter mesmo, se o pessoal No quiser. Twitter, na verdade, a minha arroba é muito diferente, é porque eu escrevo em francês. É J-E Rafak, com C no final, mas vocês podem procurar por Guerreirinha do TCC lá, que vocês acham também. É bem fácil de achar, assim. Bem tranquilo. Então, eu pensei em perguntar isso, mas eu falei, Se ficou em dúvida, é em francês. Não, mas é por causa disso. Caramba, tudo faz sentido agora, sabe? Foi o momento. De esclarecimento. Foi esclarecimento mesmo. Ah, e quem entender, e se você entendeu a referência do Guerreirinha dos TCC, parabéns. Parabéns, é verdade, parabéns. Parabéns. Parabéns. Deu umas referências aí, estou de parabéns. Show! Show. Show, né? Twitter Ah, é isso, eu queria. top esse. É, Twitter top, queria agradecer, eu achei bem legal, assim. Me sinto lisonjeada pelo convite. E é isso, eu acho que é isso. Espero que o pessoal tenha gostado, o pessoal que ouviu até o final. Espero que tenham gostado. Compartilhem aí. Isso aí, eu agradeço aí aos guerreirinhos aos do nossos ouvintes, guerreiros. né? É verdade, é Aí, verdade. aguentar essa conversa. Sigam aí o Twitter da Rafaela, aguardem aí pelos novos Teologias de Boteco que ela está gravando. Em breve eu vira casaca também. Já estou dando spoiler aqui. Olha só. Aqui é denúncia, é isso aqui aí. Aqui tem informação. Aqui tem informação, né? E assista Choque de Cultura, gente. Vou deixar aqui por último. Essa dica. Caramba, podia pensar numa aula de filosofia a lá Choque de Cultura, né? Eu acho que foi no grupo do Vira Casacas. Alguém propôs fazer isso. Seria incrível. Eu ia achar sensacional. Gravar isso. Fica aí, escutem, sigam aí então a Rafaela, né? Como já dizer, obrigado aí a todos. Qualquer comentário, pergunta, reclamação. Reclamação, é. Xingamento também, pode mandar. É, porque os comentários é lugar de indignação também. Então, é verdade, é verdade. É, se você tem denúncia, faça sua denúncia faça sobre o podcast. Denúncia. Então, né? Obrigado aí pela audição. Até o próximo episódio.